são os seus planos? Quais são os seus planos? Quais são os seus planos, baby? O peso do cansaço nos olhos, o peso do erro nos ombros, o corpo com sono de pedra, vou sair dos escombros. Planejar, resolver, arejar, desenvolver, não me envolver com pensamentos estranhos que só me fazem olhar pro prejuízo e aumentar o tamanho. Desembolar, tomar água, respirar outras vontades, projetar o trajeto na cidade cheia de beleza e calamidade, fazer o dia render amizade. Hoje é mais um dia pra poder fazer o dia render. Fazer o dia render, dia render. Hoje é mais um dia pra poder fazer o dia render. Quais são os seus planos, baby? Hoje é mais um dia pra poder fazer o dia render. Fazer o dia render, dia render. Hoje é mais um dia pra poder fazer o dia render. Quais são os seus planos, baby? Fazer o dia render, o que eu vou aprender? Será que vou me arrepender, vou me matar ou prender? A gente sai e não sabe se volta, neurose me solta. Preciso aproveitar o tempo, espremer o relógio, ir até lá e voltar sem olhar na cara do ódio. Hoje não tem ócio, é pé no asfalto, fone no ouvido, mapa na mente. Tapa na cara da preguiça que quer segurar a gente. Legumes pra almoço, flores pra moça, mais alguma coisa? Travar a guerra com a louça. Porque hoje é mais um dia pra poder fazer o dia render. Fazer o dia render, dia render. Hoje é mais um dia pra poder fazer o dia render. Dentro e fora de casa, trabalho, trabalho, trabalho. Pra resposta, disposição pros vampiros, cruz e alho. E é claro que eu falho, mas nisso eu não vou me prender. Porque amanhã é outro dia pra fazer o dia render. Quais são os seus planos, baby? Amanhã é outro dia pra poder fazer o dia render. Fazer o dia render, dia render. Amanhã é outro dia pra poder fazer o dia render.